porque amo tua casa, Deus. Faço tudo por amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses, como oferta, tudo isso te entreguei. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses, como oferta, tudo isso.